No início da tarde de sexta-feira, por volta de 12 horas e 30 minutos, um Fiat Uno modelo Mille de cor vermelha, que havia sido identificado pelo Serviço de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal de Foz do Iguaçu como sendo um veículo usado para o transporte de entorpecentes, passou em frente ao posto de fiscalização da PRF na rodovia 277 em Santa Terezinha de Itaipu. Foi dado ordem de abordagem, porém o indivíduo não a acatou. Uma viatura saiu em acompanhamento tático e, quando estava se aproximando do carro suspeito, logo após o pedágio de São Miguel do Iguaçu, um veículo Gol que estava na faixa da direita fechou repentinamente e propositalmente a faixa da esquerda, ocasionando a perda de controle do veículo da PRF, que consequentemente acabou capotando. O policial que estava dirigindo o veículo sofreu ferimentos considerados leves e foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Municipal sem risco. Ele estava usando o cinto de segurança e demais equipamentos obrigatórios. Momentos depois, uma outra equipe da PRF, já na cidade de Medianeira, realizou a abordagem ao veículo suspeito, onde prendeu o motorista e a passageira de 29 anos, que estavam no Uno Mille. No veículo foi encontrado, no compartimento escondido na lateral traseira, 1,50 gramas de crack. O carro, a droga e os presos de Caçador, Santa Catarina, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Céu Azul. Em relação ao Gol preto, verificou-se por meio de imagens de vídeo monitoramento que este realizava o serviço de batedor para o traficante, visto que dava cobertura para o deslocamento. Agora buscam-se informações para tentar identificar e prender o ocupante do veículo que provocou o acidente com a viatura Renault Fluence da PRF, que foi conduzida à Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Foz do Iguaçu, praticamente inutilizada. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.